Chegamos! Bora voltar! Pra cima! Pra cima! Pra cima! A nome de rebelde! Pra cima! Quanto outro e vai! Chegando, dama, o show do Maestro da Saudade. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais? E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Tava assim hoje? Vai! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá no entroncamento. Uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontra. E a nossa professora Danana, já bailando com o tio Pedro aí. Libera, libera pra mim. Libera, libera, libera que eu tô afim. Bora, Priscilinha. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô. Ela tava esperando o maestro aí, ó. Faz assim. Aplica. Rebelde. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Bora, meu irmão, libera essa parada. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. E aí? Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Vai, Fernandinho da Colina! O que é que você quer ser, sendo que é tão... É por tua conta hoje, assim, Fernandinho! Aplica! O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? O show não pode parar, rebelde! Da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. E aí tu canta? O meu amor, dá meu carinho pra ela. Como é que é? O meu calor, vou dar todinho pra ela. Pra quem, pra quem? Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Aniversário do nosso vereador Bizinho. O meu amor. E claro, a gente já parabeniza ele. Desejando muitos anos de vida pra você, Bizinho. O meu carinho. E Deus te abençoe sempre. Vou dar todinho pra ela. E aí? Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. Vai pra cima! É só dela. É só dela. Outra vez você, e sonho, e sonho. DJ Rebelde! Ontem te beijei, e sonho, meu sonho é com você. Alô, Cano Tama, chegamos! Mas não vai te humilhar. É pra dançar, é pra curtir! Vai! Poder te tocar. Seu sonho, meu sonho. Vai, professora Ana. Me realizar. Meu sonho. Cadê o Pedro? Meu sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós tão longe sem se acordar. Nós tão longe. Por ti eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Tudo é uma chão de um mortal. DJ Rebelde! Poder te tocar. Seu sonho, meu sonho. é realizar meu sonho de viver. Grande amigo Mike Top, só de boa aí com a gente. A galera da Saveiro Black com a gente hoje na banha, obrigado pelo carinho. Só na qualidade, né? Só no padrão. Para Fernandinho da Colina. Daqui a pouco, velho. Ele já está aqui. DJ Rebelde. E vai dançando com o Rebelde assim. Eu só quero amar. Me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Vai no gagueado, no gingado. Porque te amo. Vai no gagueado, no gingado. Vem que eu te quero. Vai, vai. O meu amor é você. Para Rosivaldo. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo, contigo. DJ Rebelde. Chegamos em Canudama. Mas não desfiquei. Seus lábios beijei. Bora dançar, Benevide. Enfim me entreguei. E agora, e agora? Agora sou louco por ti. Vai, vai. Nas nuvens fiquei. Seus lábios beijei. Dali, maestro. Enfim me entreguei. Agora sou louco por break, ti. Break, break, break, break. Vou uma gaivota boa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. E o gaivota? Voa, gaivota, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Grande amigo DJ Michael Top. O homem não resiste. Aqui de Benevides, um dos DJs. E é fanático pelo Príncipe Negro. Tá com a gente aí, valeu, Maigo! Arte dói maltrato. Abração carinhoso do Rebelo. E o meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. E vai descendo! DJ Rebelde. Chegamos em Canudama, a nossa primeira parada de hoje. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. E yeah, é final de semana, eu preciso encontrar você pra sair. Vem com o Rebelde, vem. Vem comigo. Viver a vida. Brega, brega, para brega. Um lugar qualquer. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você? Grande amiga Margarete e seu esposo Borosum. Fala, Borosum. Curtindo brega, brega, brega, brega. Eu adoro você. Vai, vai, vai, professora Ana. Vai, Pedro. Vai dançando aí. Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca. Tá passando o Fernandinho. Manda um abraço, meu grande amigo Júnior do Petróleo. Já está aqui com a gente que eu não tenho. Obrigado, Júnior. Tamo junto. Bora, Priscila. Vem comigo, viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você. Aonde está você, minha saudade. Vem comigo ver um filme qualquer. DJ Rebelde Saudade. DJ Rebelde. Olha o gringo chegou, meu irmão. Desde muito longe me deixa louca. E o americano? Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Ladies and gentlemen, como foi gostoso eu te encontrar. Welcome. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Já abraçou o macumbeiro de Benevides? Piteira, é macumbeiro! Me dá só um toque. Me dá só um toque da tua macumba, né? Em Nova York. I like you, my life. You crazy for me. My baby, I love you. Me dá só um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. I like you, my life. You crazy for me. My baby, I love you. Vai dançando e vem. Vem dançando, vem. No brega jogo, rebelde, cano, dama. Detona, detona, vamos lá. Aí tu ligou, tu passou o WhatsApp, hein? Só te liguei. Chegamos! E eu já cheguei aqui. Aqui em Canutama. Em Belém do Pará. É pra dançar! Mas já pensei em te buscar. DJ Rebelde. Aqui tem pato no Tucupi. Também o Tacacá. Eita, brega gostoso! Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá. Cadê, Fernandinho? Cadê o churrasco com açaí, meu? Pra junto do povão curtir a tradição. Falando que aqui tem churrasco com açaí, por favor. Belém do Pará. Só tese. Ivan Júnior. DJ Rebelde. Te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Aqui, aqui. Em Belém do Pará. Aqui. Mas já pensei em te buscar. Aqui tem pato no tucupi. E aí, Rosivaldo? Também o tacacá. E aí? Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá. Junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá. Lá vem você de novo com essa história de me amar. Só papo furado. Papo furado, querendo me conquistar. Gil já tá vacinado, hein? Eu não vou dar bobeira como da primeira vez. Já tomou a segunda dose, né, Gil? Você passou a rasteira. Não foi justo que você me fez. E vem dançando, Canutama aí. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor. Vê se você me deixa em paz. Amor, amor. Então adeus, tchau, até logo, baby. Goodbye, amor. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor. Vê se você me deixa em paz. Amor, amor. Então adeus, tchau, até logo, baby. Tudo certo, tudo fechado. Aniversário do nosso vereador Bizinho. Olha quem vai dar por aqui. DJ Rebelde. Brasil. Essa vira o Black. E o apoio do Fernandinho da Colina. Agora hoje ele tá que tá hoje, hein? Não trouxe nada. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que resta? Já era pra te ter trazido pra cá. Sobranças em grande. Olha essa mesa aqui. Pronto, esperando. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal. Chega aí, Guto, chega aí. Manda um abraço pra galera aí, Guto. Mini de Rebelde, se abraçar com carinho aí. O empresário japonês do mercado de benefício na área com a gente, curtindo o dos pais aí, Rebelde. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo. DJ Gudo Brejão, DJ aqui da região, aqui de Canto Dama. Parabéns pelo seu sucesso, hein. Alô, Gudo, já chega o Silvinho. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem, que a família dela não se envolva. Tudo certo, hein, meu filho? Só posso te dizer que já estou aqui. E aí, japonês? Uma menina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Vai dançando, vem dançando com o Rebelde Azião. Amigo japonês de Benevides, já curtindo aqui no Campo do Ferrinho, o show do maestro. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. Alô, Júnior do Petróleo. É no silêncio da noite ou no raiar do dia. É você que é o Júnior do Petróleo, é? Maria. Tem petróleo lá, tem? Sim, eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado, corre. Maria, eu ando apaixonado. Olha, gente, vou passar lá, gente. Maria, Maria, Tereza. Meu carro tá zero. Marinha, Maria, zero gasosa. Maria, Mariazinha, Maria, Maria. O tanque tá seco, Maria, lá. Odisseia, Maria, Marinéia, Maria. Tu és a minha. Cadê as Marias de Canto Dama? Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim. Quero você benzinho, todinha pra mim. As horas vão passando, eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. DJ Rebelde, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria Miramim, Maria da Paz, Maria Raimunda, Maria que é de cara, mas é boa de bunda. E a parada é assim, ó. É no entre sai japonês. Beijo, beijo como o seu de amor. Faz entorpecer, loucura, amor. Está contigo assim. E vai dançando assim. Beija seu corpo sobre o meu, o amor. Que eu tenho é todo seu, agora eu quero é mais. Bora, chega junto! Te possuir de vez. E aí? Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Nesse entra e sai, nesse entra e sai de amor. Mexe, remexe. É esse corpo quente, nosso prazer. É esse amor ardente. Nesse entra e sai, ai, ai. Nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe. É esse corpo quente, nosso prazer. É esse amor ardente. Nesse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Banda Talismã, do jeito que você gosta. Tira meu sossego. É com a tua mulher, mano. Toda vez que chega perto de mim, vamos lá! Invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou meu coração. De onde vem essa menina com esse jeito de mulher? Falo que ela mexe. Ela mexe, mexe com mexe. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. Fico louco de paixão. Ela mexe, mexe com mexe. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. Fico louco de paixão. Vai dançando! Eu vou caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, nas construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações. Pelas ruas marchando em recisos colões. Bora que não tema! Da voz e da flor, seu mais forte refrão. E acreditam nas flores, vencendo os canhões. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Fazia um tempo que não tocava sequência de bregaço aí, ó. Está cansada de saber. Relembra aí. Eu te amo. Bora ver em vídeos. Campo do Ferrinho Cano Dama. É tão grande minha paixão. Rebelde. Desejo de te amar. Não me canso de falar. Eu te quero. Eu te quero. E aí, Rosivaldo? Vai! Juro, te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo. Obrigado. Fala, meu parceiro, Bizinho! Baby, baby, sou louco por seu amor. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero. Eu sou sincero. Sou louco por você. DJ Rebelde. Essa é pra você que anda meia complicada, meia não, completamente. Só quem é complicado aí a vida. Vai pra cima! Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta. É uma vida de complicada. De um coração. É aquela pessoa. Você. E é casada. Se eu não tem um amante. Tem um ficante. Imaginando. Tem um namorado. Tem um tico-tico no fubá. Pois quero que saia. Imagina. Não para de pensar. Aí vai rolar de ver. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Vai! Não me deixa meu bem, não me ilude. Nem o batedor, nem o marchador. Não me deixa nessa solidão. E acende fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Tá de rebelde! DJ Rebelde. Não pare de dançar. Você está curtindo. Eu ainda quero mais. Vou agradecendo toda a galera do povo de Canudama pelo carinho de vocês. Vamos lá. As coisas eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. De um coração que não sofre pra ter você. Fabrizila. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Égua. Imaginando onde você está pensando. Água. Saibas que eu te não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Parei de beber há muito tempo. Não me deixa meu bem, não me ilude. Vem me abraçar. Na verdade me pararam. Meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar. Conforta essa emoção. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa meu bem, não me ilude. Vem abraçar. Aquece meu coração. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Vai pra cima, maestro! Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais. Nossa, a professora Dona Ana! Cada dia que passa eu fico louco. E o Pedro! Meu bem, eu fico louca. Fala, Pedro! Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, meu amigo japonês aqui do meu lado, tomando todas hoje, japonês. Não me diga não, eu amo, vem pra mim. Banda Luz Brega, sucesso. Que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só. Quem gosta de jerecar aí? Quem gosta? E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. Olha a Priscila! E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. Como é que é, Priscila? Como é que é? E vai e vem. E vem e vai. E vai e vem. E vem e vai. E vai pra cima! E vai pra cima! Bora, Canudama! Estamos aqui no Campo do Ferrinho! Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Peraí, peraí, peraí, peraí, que chega, que chega melhor, vai. Depois do Papa Negra invadido o setor, a onda do momento é Príncipe Negro Retrô. Toma! Vai, professora Ana! Quem tá tocando? DJ Edilson e Ed Alço detonando as machucantes. E com DJ Rebelde é saudade a todo instante. Já calma que já já tem a saudade. Prepara tudo aí! DJ Rebelde. Faz o caque, faz o caque, faz o caqueado no Príncipe Retrô. Ninguém fica parado. Chegou em Cano Dama! Ele chegou, Rebelde do Retrô. Ele chegou, Príncipe Retrô. Ele chegou, Príncipe Retrô. Ele chegou, Príncipe Retrô. Vem na pegada do sucesso com o Príncipe da Noite. Uma viagem no tempo, o Retrô que vai tocar. A aparelhagem tá bonita. Estamos parados ainda, né, gente? Legal. Esse momento resgatar da pandemia, aparelhagem, todo mundo parado. Ele chegou, Príncipe Retrô. A gente levando o legado, levando o nome da aparelhagem. Príncipe Retrô. Ele chegou, Rebelde do Retrô. Ele chegou, Príncipe Retrô. De sexta a domingo eu te quero toda noite. A onda agora é Retrô. Vai tocar no sábado. Eu adoro esse Retrô. Via show é no domingo e na segunda é no bolero que eu te quero. Na quadra da prefeita, no porto de Marés, o Retrô é nota 10. Ele chegou, Príncipe Retrô. Ele chegou, Príncipe Retrô. Ele chegou, Príncipe Retrô. Ele chegou, Príncipe Retrô. No Barbudinho, na TF, dou chega no Casota. Ai, que saudade eu tenho do Olê Olá. Vou no Ponte da Saudade, lá no Luna, no Calamazu e nas Devil também. Lá no São Joaquim, eu sei que não vou ficar só. DJ Rebelde. Eu quero recordar os velhos tempos do Xodó. Ele chegou, Rebelde do Retrô. Ele chegou, Príncipe Retrô. Alô, Cano Dama! Ele chegou, Rebelde do Retrô. Ele chegou, Príncipe Retrô. Príncipe Negro Retrô. DJ Elson. Príncipe Negro Retrô. DJ Rebelde. DJ Rebelde. DJ Rebelde. DJ Rebelde. DJ Rebelde. DJ Rebelde. Essa mamãe, grande amiga Priscila, da Carroça é Festa! Hoje tem festa e eu quero amanhecer. Minha gatinha, sem você não sei viver. Preciso de você pra me aquecer. A dona da noite, eu sei que é você. Rebelde, rebelde, rebelde, rebelde, rebelde, rebelde, rebelde, rebelde. Comitiva, carroça é festa. Só contigo danço desta com testa. Comitiva, carroça é festa. Só contigo danço desta com testa. É a luxuosa, a dona da noite, a dona da noite. Ela é a carroça, a dona da noite, a dona da noite. E a minha comitiva é carroça é festa, a carroça é festa. A dona da noite que chegou com o DJ Tomássimo mandando seu alô. DJ Toninho, Franjinha e Josias, com a carroça é festa, são muitas alegrias. Comitiva, carroça é festa, só contigo danço desta com testa. Comitiva, carroça é festa, só contigo danço desta com testa. DJ Júnior Show e Banda Bregão Estilizado. Moleque Mola. O prazer de levar uma boa sequência musical. A Legião da Saudade é um dos grandes potenciais desse grande profissional. DJ Rebelde, DJ Rebelde, o maestro da saudade, toca agora. Pra saudade agora, vai! Me dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Sem busca no meu corpo e deixa a marca. E a galera vem chegando em Cano Dama! Vem! Me joga e me sacode, faz o que você ego do presente. Já já chega o nosso parceiro Silvinho! Porque nasci pra querer te viver pra te amar. Eu nasci pra querer te viver pra te amar. Eu nasci pra querer te viver pra te amar. DJ Rebelde, me dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Se enrosca no meu corpo e deixa a marca no batom. Me joga e me sacode, faz o que você. Aí, Fernandinho da Colina. E ainda é bom. Cadê o bichinho, hein? Fala, bichinho! E é porque nasci pra querer e viver pra te amar. Olha você da estrela, já pode chegar junto. Chega junto, adquira logo sua cartela. Já já vai rolar prêmio valendo em dinheiro e cerveja. É isso, Rosivaldo. Te joga, vai! Vai pra cima! Joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é bom. Júnior do Petróleo! Ele é a primeira dama, hein, Júnior? E viver pra te amar, eu nasci pra querer. Bora! Viver pra te amar, eu nasci pra querer. DJ Rebelde! E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. E aí, Priscila? Agora! O que é que eu vou fazer? Só dançar, né, Priscila? Sem você, na minha vida. Júlio do Petróleo, lá de Marituba. Editor da sua família com a gente. O que eu vou fazer? Um abração do Rebelde. Sem você, na minha vida. Só te digo, vem. Então vem. Vem, meu bem. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem. Vem, ah, ser feliz. Então vem, vem, ah, ser feliz. Não, Gina, não vai. Tu tá com pressa por quê, meu irmão? Cheguei agora. Oh, mas só tu, não deixa o cara aí, meu. Vamos, vamos, baby. O que é que eu vou fazer? E um detalhe, o cara tá acompanhado, né, gente? Toca a mulher da cabeça fria. Vamos, pois é, né? Baby. O que é que eu vou fazer? Júnior do Petróleo, a primeira dama, dona Vanessa. Sem você. Na minha vida. Então vem, vem, fica à vontade. Campo do Ferrinho. Vem, meu bem. Ser feliz. DJ Rebelde. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Meu parceiro Negão do Palio já está aqui no campo do Ferrinho. Obrigado, Negão. Ele é a primeira dama. Abração do Guto e do Rebelde. Valeu. Uma águia, um réu, Júnior. Vem, meu bem. DJ não bebe mais. Tama, a saudade chegou. Vamos lá. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Deixa vir, que não vem. A subia pra ir embora. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Olha, gente, o detalhe, não tem garçom, tem que ir lá no bar. Traz mais um balcão. É isso, Rosivaldo. E dois copos para mim. Que vou beber fingindo que elas. Égua, mosqueiro, sombrasto, é doido. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Olha esse ônibus aí. Eu tenho muito medo de chorar. Bora, Negão! Olha, meu irmão, não vai pegar esse ônibus aí. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho. Pega um pouquinho lá na casa do Fernandinho. Que não vem. Aí, Fernandinho, olha, Negão, olha. Que não vem. Durante esse Negão do Palio. Outro amor. Pega a primeira dama, Negão. Não tem o mesmo sabor de meu bem. E aí, meu filho? Achou? Achou uma tomada? Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela se traz, vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Eu tenho muito medo de chorar. Acho que você não vem ficar sem. Olha, Fernandinho, tá só papo furado, tu. Tá parece vereador, prefeito. No carro quase louco. Tu falou, Rebelde? Vou te receber com churrasco, açaí. Cadê? Uma canção. Corre, tu ainda vem aqui no meu ouvido, tu quer? Fita, fita, feito um jogo. Fala demais, feito um jogo. Aí ele tá atordoado, é? Pegou peia ontem, pegou peia hoje, meu Fernandinho. A vida passa no segundo. Ainda é por isso. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Lá vai ele. Carro quase louco estou. Chegou e fala, Rebelde, quando chegar lá em Canotama, vai ter churrasco, açaí pra ti. No toca-fita. Cadê, meu irmão? Feito um jogo. 0-0. Fala de nós. Feito um jogo. Fala DJ Rebelde. Passa no segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. A esperar uma canção. No toca-fita, fita. Vendo um jogo. Vendo um jogo aí no campo do Ferrenho. Fala de nós. Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. E vai pra cima. Meu amor, não me deixa assim. Vem ficar juntinho. DJ Rebelde. Para te dar o meu coração. E aí, mulher? Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Eu preciso dos teus carinhos. Eu preciso te amar. DJ Rebelde, o maestro da saudade. E te amar. DJ Rebelde tocando pra você recordar. Maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem nome firme e forte na saudade. Ainda hoje nós temos em Ibiza, Porto de Marés, Guarda da Prefeita, Balada Show. Ui! Quero você pra mim. Quando isso vai pra cima aí. DJ Rebelde. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Preciso ouvir mais uma vez o DJ Rebelde tocando as melhores pra vocês, o maestro da saudade. Alô, amigos, aqui é a cantora Márcia Rodrigues. Forte abraço. DJ Rebelde! Canta, mulher! Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama. Obrigado, meu parceiro Negão do Palio. Sempre no apoio com a gente, obrigado, Negão. Pensamentos, lindos momentos. Toda a galera do Borajão, Pitbull. Junto e misturado. Série B. Série C. Vai sendo 1-0 em cima do Botafogo de Paraíba. Tem alguém do Paysandu aí? Pior que não tem. Que fugiu de mim num dia de verão. Já gritou dois lá no fundão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Preciso ouvir mais uma vez o DJ Rebelde tocando as melhores pra vocês, o maestro da saudade. Alô, amigos, aqui é a cantora Márcia Rodrigues. Forte abraço. Olha ela aí, ó. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. DJ Rebelde. O maestro da saudade, Ricardo Dama. Toda vez que eu olho pra você, sinto algo que meu coração mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. Bora, Guto! Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. É sinal que estou apaixonada. Fala pra mim, que tu quer, mulher? Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. É pra dançar, vamos lá, vamos lá. Toda vez que eu olho pra você, sinto logo que meu coração mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. É sinal que estou apaixonada. Quero para sempre te amar. Quer. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. É verdade. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada. DJ Rebelde. Essa louca paixão. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfar. Bora dançar! Esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Obrigado, professora Ana. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Pedro. Pra você gostar de mim. Agora de Benevides, que tem um carinho e respeito muito grande pelo Rebelde. Toda vez que a gente chega em Benevides, não queira me mudar. Mas ainda não tinha chegado aqui em Canutama, primeira vez. Cansei de me entregar. Muito obrigado pela receptividade de vocês. O povo de Canudama, hein, gente? Valeu! De lembrar de mim. Aí, Rosivaldo! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito, não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida... Preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Vamos lá! Diz meu bem, onde foi que errei? Diz aí, Rosivaldo. Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Vai! Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você eu não consigo. Viver sem você eu não consigo. Assim, Fernandinha, a tua volta é incerta. Já sabe que tu não volta mais. Mas deixarei a porta aberta. E quando? E quando você voltar, olha o negão do palio aí com a gente. Viver sem você eu não consigo. Bora, negão. Viver sem você eu não consigo. DJ Rebelde. Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te ser. É a salvação! Mais e mais. Nossas roupas no chão. É com a Fernandinha hoje. Vergonha de ver. Daqui a pouquinho tu vai pra colina. Nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Aí, deu tempo de bater o charque? Não deu, né? Então volta pra cama, vai. Hoje uma boa soneca. Desperto agarrado em você. Só cheirando. E o nosso amor recomeça. Mais quente do que a outra vez. Abre uma chorana. Você se entrega pra mim. Sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Olha o gordo aí. Amo o meu gordo. Mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto. Mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto. Mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo. DJ Rebelde. O quarto está na penumbra. Tudo pronto. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho. Tudo pronto. Tudo pra lhe agradar. música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. E o coração? O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. Só tá faltando, só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Ó, Priscila, estamos aqui em Benevides, aí do campo do Clarrinho, em Cano Dama. Obrigado pelo povo, pelo carinho de todos vocês aqui, tá bom, gente? Tamo junto. Valeu! E o coração aí? O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Fala, Guto! De vontade, de desejo. DJ Rebelde! Desejo louco de te amar. Vem tão bem como passarinho. Deixa eu abraçar meu amigo Márcio. Carinho, está aqui no campo do Ferrinho. Valeu, Márcio! Quero te amar. E tá doce aí! Doce mel. Fala, Guto! Escuta o que eu te falo. Vem ficar do lado dos carinhos meus. Alô, macumbeiro! Então vem. Notícia pra você, gente. Tem que ficar do lado. Parou.